galera, eu sou o Bessa e hoje eu estou aqui falando sobre filmes. Pela primeira vez no site Nerdices a Bessa, estamos aqui falando sobre filmes e, claro, como vocês sabem, eu sou um decenauta de sangue. Então, claro que eu poderia, não poderia falar de outro filme, né? Ainda mais nesse momento agora, que não seja A Piada Mortal. Hoje eu estou aqui com o Mr. Play. Quer dizer, é Mr. Play mesmo, cara, que você quer ser chamado? Cara, você pode me chamar do que você quiser, cara. Mr. Play, Lucas, Fernando, João, o nome é de menos, cara. Tá certo, então. Então aqui está comigo o Mr. Play barra Lucas, barra João, barra Marcelo. Sei lá, vocês escolham aí também como vocês querem chamar ele. Fica a critério do ouvinte. Perfeito. Me diz uma coisa, senhor Mr. Play, da onde que você vem? Vamos fazer logo essa parte de jabá aqui, por favor. Como o Bessa apresentou, eu sou o Lucas barra Mr. Play barra o nome que você quiser. É barra, insira um nome aqui, né? E eu sou lá do site O Mr. Play e do podcast Playcast. Estamos aí já há um tempo, já faz um... Tivemos um hiato agora de quase um ano, mas agora a gente voltou com força total. Estamos produzindo aí bastante conteúdo, não só podcast, mas texto, e em breve a gente vai estar no YouTube. E hoje eu estou aqui para falar dessa obra-prima, né, chamada Piada Mortal. Uma obra-prima realmente veio dos quadrinhos e agora está aí no seu DVD, no seu Blu-ray, em algumas salas de cinema já estiveram também. Só um parênteses, porque eu não entendi exatamente por que a DC não colocou na programação normal de um cinema, né? Deixou pra passar apenas um dia. Porque eu não sei você, mas eu assisti no cinema a animação da Piada Mortal e eu acho que foi uma burrice da DC não ter trazido pro cinema essa obra-prima, porque aonde eu assisti, abriram uma sessão em um dia. Só que essa sessão, ela lotou em menos de 12 horas. Então eles tiveram que abrir mais duas sessões. Eu acho que se eles tivessem aberto mais sessões, né, durante mais dias, pelo menos até uma semana, a DC iria levar aí uma graninha pra casa, viu? Mas quem disse que a DC gosta de dinheiro, rapaz? Os caras querem gastar, eles não gostam de ganhar dinheiro, não. É verdade, isso aí eu concordo. Bom, eu vou aqui bater um papo leve, um papo aberto aqui com o amigo Mr. Play barra insira o nome. Insira o nome aqui. Exatamente. A gente vai falar sobre tudo do filme. Pode falar spoiler, pode não falar spoiler. Não sei o que a gente vai falar aqui. Beleza, galera? Please, tell me what I'm doing here. Somebody! Doing? You're doing what any sane man in your appalling circumstances would do. You're going mad. Esse filme, essa animação, ele era pra ser produzido antes, cara. Eu não sei se todo mundo sabe, meio que estudando um pouquinho sobre o filme, né, já sabia que queria fazer essa gravação, eu descobri que era pra ser produzido lá em 2009. Só que, se a gente puxar aí, em 2009 saiu aquela magnânima obra do cinema hollywoodiano chamado Watchmen, de 15 horas que eu não aguentei ver 10 minutos. Olha aí, eu achei que eu tava sozinho nessa, viu, de achar que o filme do Watchmen não foi lá essas coisas, hein? Não, eu vou ser sincero aqui, cara, eu não sei se ele é bom ou ruim, porque eu não consegui assistir muito tempo, cara, mesmo como um decenauta, tendo aqui aquela edição de 500 milhões de páginas do Watchmen, li aqui, uhum. E cara, não consegui assistir o filme porque, sei lá, é muito maçante. Cara, eu vejo assim, eu acho que o filme tem muito a identidade do Zack Snyder. Isso a gente pôde ver de novo em Batman vs Superman. O filme que foi pro cinema, ele tem uma identidade diferente do filme que veio pra DVD. Porque o filme que veio pra DVD, que é um filme que tem a versão estendida, né, ele consegue centralizar a história muito melhor do que a versão que foi pro cinema, propriamente dito. Então acho que esse filme específico, o Watchmen, ele teve muita identidade do Zack Snyder. Então acho que por isso que não ficou como deveria ter ficado, né? E aí, voltando só a falar de Piada Mortal rapidamente, depois que a Warner lá, né, que detém os direitos de tudo que a DC faz, né, a DC é um braço da Warner, enfim, tava, né, dando uma olhada, e aí descobrir que a Warner desistiu de fazer uma animação da Piada Mortal depois que viu que o Watchmen, que é uma grande obra também, um grande personagem deles, não deu muito dinheiro. Então eles seguraram Piada Mortal, resolveram fazer agora, quando o Mark Hamill aí, com a ascensão deles de novo como Luke Skywalker no episódio 7, e o Mark Hamill disse, né, que ele só voltaria a fazer Coringa se fosse pra Piada Mortal. É, basicamente, o Hamill falou, façam a droga deste filme logo, né? Porque eu quero interpretar o Coringa, e diga-se de passagem, ficou muito bem como Coringa, né, cara? A voz dele apresentada ali como um lunático, psicótico, acredito que caiu muito bem no personagem do Coringa. Eu diria que é praticamente clichê, né, cara, falar que o Hamill faz o Coringa muito bem. Ele é a voz do Coringa há tantos anos. É. Teve um jogo aí em que o Troy Baker, ele fez a voz do Coringa, né, eu acho que foi aquele Arkham Origins. Isso. Troy Baker é um dos maiores dubladores do mundo, de todos os tempos que nós tivemos até hoje. Só que... não ficou como deveria ter ficado, né, cara? Porque, querendo ou não, a voz, ela marca a identidade do personagem, né? Com não certeza. Nos filmes, mas nas animações, quando se tem uma voz única pra um personagem, como, por exemplo, o Guilherme Briggs, que narra a voz do Superman, tudo quanto é animação do Superman, é sempre a voz do Guilherme Briggs. É, o Mark Hamill com o Coringa é a mesma coisa, né? A identidade do Coringa, a voz, é a do Mark Hamill. Então, outra pessoa interpretar que não seja ele acaba se tornando algo um pouco estranho, né? Um pouco diferente, talvez. Imagine você aí vendo Chaves com a... e a voz do Seu Madruga não é a voz do Seu Madruga. Olha que doideira que vai ser na sua cabeça. não dá pra fazer. Não dá. Simplesmente não dá pra fazer assim. Ficaria um tanto quanto estranho. Com certeza. E esse filme da Piada Mortal, ok. Nós tivemos ali um prólogo, né? Podemos dizer assim, da Batgirl, que mostrava ela um personagem um pouco mais vulnerável, né, como super-heroína. É, ela não era realmente uma Batgirl poderosa, imponente, como tem sido mostrado em todo personagem feminino nesses últimos anos aí, depois da grande ascensão da Katniss Everdeen de Jogos... eu esqueci o nome do filme. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, exatamente. Depois dela só veio personagem feminina forte, né, Rey. A próxima de Star Wars aí também aparentemente vai ser a mesma coisa. Enfim, aí trouxeram uma Batgirl mais vulnerável, uma menina mais vulnerável. Eu diria até que ela, sei lá, parece meio que uma pós-adolescente ali. Ela é uma jovem adulto, como estão dizendo hoje em dia. Isso. Ali dos seus 20 anos, né? E, cara, eu não entendi por que que acharam tão ruim dela ser desse modo. Quer dizer, é normal da mulher e até mesmo do homem ser assim quando ela tá ali com seus 20 anos. Não acho nada de errado nisso. O grande problema que eu vi, assim, nas críticas que estavam sendo ditas e tudo mais, é justamente isso. Por ela ser vulnerável e depender muito da permissão do Batman. Se você vê na animação, a todo momento ela só faz aquilo que o Batman pede ou que ele permite, né? E ainda... ela sendo um pouco vulnerável, ela ainda tá aprendendo, né? Ela tá começando nessa vida heróica. Então, eu acho que o grande ápice, né, dessa crítica, desse prólogo da Batgirl foi exatamente isso. Foi ela ser um pouco dependente do Batman, né? E não ter uma postura mais independente. Então, eu acho que as pessoas esquecem, ou talvez não conheçam, um pouquinho da história do Asa Noturno e do Robin, que a Batgirl, ela é dependente do Batman, né? Ela baixa a cabeça do Batman do mesmo jeito que o Asa Noturno baixa a cabeça pro Batman e do mesmo jeito que o Robin baixa a cabeça. Todo mundo ali do Esquadrão Batman, né? Da Corporação Batman, todos eles baixam a cabeça pro Batman. Tudo bem, a Batgirl é mulher, ainda teve mais aquela problema da cena de sexo totalmente desnecessária. Aí eu concordo. Totalmente. Essa parte da cena de sexo entre a Batgirl e o Batman, eu achei desnecessário, mas eu consegui entender um pouco o porquê daquela cena, né? Eu acho que, assim, foi pra criar esse laço Batman e Supergirl. Porque todo mundo sabe o que acontece com a Barbara Gordon quando o Coringa vai visitar ela, né? Então acho que isso foi um pouco pra mostrar que o Batman realmente teria o instinto dele um pouco mais aguçado depois de ter visto aquela cena, depois de ter se envolvido com ela. Então, assim, eu vejo que não precisava, né? Mas eu entendo. Realmente pode ter sido, tipo, assim, um momento ali pra todo mundo entender que o Batman sentia alguma coisa pela Bárbara, mesmo pra quem não leu os quadrinhos, né? Pra eles entenderem que o Batman e a Bárbara, a Batgirl, tinha essa relação mais próxima, né? Entendi. Isso é interessante também pra quem nunca leu nada de Batman, por exemplo, às vezes nem sabe quem é Batgirl, que eu acho um pouco difícil. Essa cena também serve pra essas pessoas, né? Pra ver, olha só, realmente o Batman tinha uma relação com ela, tinha um certo afeto com ela, então é compreensível os atos dele contra o Coringa, né? Talvez seja pra isso também, pras pessoas que não sabem, não conhecem o universo, são leigas a respeito de quadrinhos, pra pudessem entender, né, o que realmente estava acontecendo entre os dois ali e o porquê o Batman tomaria tais atitudes, ao qual a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas antes disso, antes dessa relação que ela teve com o Batman, teve meio que uma coisa meio doida ali, cara, que foi, assim, uma relação meio estranha com um vilão. Não chega a ser uma relação amorosa, né? Mas rola, sei lá, parece que rola um flerte dela com um outro personagem, um personagem que não tem na HQ, né? Paris Franz, eu acho o nome dele. Isso, Paris Franz. Nome bem peculiar, digamos assim. Pois é, quando ele falou o nome dele, eu só lembrava de um cantor chamado Franz Ferdinand, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu só conseguia lembrar do Franz Ferdinand. Mas até na animação eles brincam, a Batgirl brinca com esse nome, né? Fala o quê? Paris Francis? Tá de brincadeira comigo. Nós vamos voltar a falar de como a Barbara Gordon é vulnerável, né? Porque realmente esse é praticamente o tema do filme. E ela tá numa relação ali muito, muito estranha com esse Paris também. Porque o cara é o vilão do filme, é o primeiro vilão do filme, na primeira metade, né? Porque o filme é dividido em dois. E isso não tem na HQ, isso não tem lugar nenhum. Eu não sei se isso foi pra encher a linguiça, porque o resto do filme era só 45 minutos, né? Sei lá, 40 minutos, era dois episódios de um novo desenho do Batman aí, que seja aí, sei lá se tem ainda. E, sei lá, não sei por que eles colocaram, não sei por que eles inventaram esse personagem agora, esse Paris France. Olha, eu acho que talvez seja apenas pra encher linguiça. Não, eu realmente não, assim, é porque esses 30 minutos, né, esses 40 minutos, eles não existem na HQ do Piada Mortal, não. Né? Isso é descartável, né? Então, assim, a colocação desse vilão e a relação dele com a Batgirl talvez seja justamente por isso. A Batgirl tá dividida, né, ali entre tá aliada com o Batman e ser uma heroína independente. E aquele caso que ela pega desses bandidos e tudo mais, seria mais ou menos como o primeiro caso independente dela, né? Onde ela queria resolver. Tanto é que na animação, a todo momento, ela quer resolver as coisas sozinho. Tanto é que ela vai aonde o cara manda ela ir. Então, talvez seja o que foi o primeiro vilão dela, assim, que ela conseguia resolver independentemente, fora o Batman. Então, talvez essa relação teria uma relação ali meio amor, vilão, masoquista, não sei. E essa coisa da Batgirl ser um personagem um pouco mais fraco não é de agora, né? O roteirista desse filme é o Brian Azzarello, que, né, já escreveu diversos HQs aí pra DC. Só que o Bruce Timm, que comanda essa parte de animação da DC, da universo DC, ele já tenta fazer isso aí há bastante tempo. Se as pessoas aí começarem a procurar um pouquinho mais a fundo na internet, você vai ver que em várias cenas das animações do Batman, você tem ali momentos em que o Batman fala algumas coisas assim pra Batgirl, pra Barbara Gordon, meio estranhas. Talvez a gente esteja vendo aqui agora coisas demais, né? Tipo, começar a ver desenho de Jesus no azulejo, porque, né? Não, depois que uma coisa é lançada... começar a ver a cara de Jesus no misto quente. Depois que uma coisa é lançada, assim, todo mundo começa a ver um monte de coisa, né? Talvez seja só coincidências. Mas não dá pra se levar tanto na coincidência assim. Porque tem diversos momentos em que o Batman fala com a Barbara Gordon em um tom mais diferenciado. Sim, tem vários momentos assim na HQ que o Batman preza pela segurança dela. Porque sabe que ela é jovem, entendeu? Ela ainda tá aprendendo a se virar nesse mundo dos super-heróis. Então, o Batman em si tem essa preocupação maior com ela, né? E só que assim, eu realmente, por eu ter já lido a HQ várias vezes, a Piada Mortal é uma HQ que realmente eu gosto, aqueles 30 minutos, pra mim, eu falo pra mim, não foi necessário. Pra mim não pesou em nada na história. Porque a gente sabe que tem um background da história em si, sabe que o Coringa foi preso e foi solto várias vezes, fugiu da cadeia várias vezes, e este seria o arco final, né? Então a gente já sabe o que aconteceu nas histórias anteriores, então pra mim aquela animação, aqueles primeiros 30 minutos não somam de nada, né? E eu confesso pra você, viu, que só ficou bom a animação porque realmente a história já tava pronta, né? Os quadros já estavam todos prontos. O Alan Moore já deixou prontinho só pra fazer a animação dos quadros, né? Exatamente. E, ok, as pessoas reclamarem dos 30 minutos, eu até entendo. Agora, elas reclamarem que o resto, né, do filme, os outros 40, 45 minutos, 50 minutos, eram HQ animada, como eu vi um monte de gente reclamando no Reddit, cara, não faz sentido nenhum. Você tem várias animações da DC vindouras de HQs que são exatamente a mesma coisa. E tem várias animações que são aplaudidas aí, são adoradas pelo pessoal. Isso não faz sentido nenhum pra mim. O que que eles estavam esperando de Piada Mortal? Que o Coringa fosse uma mulher, porra? Não faz sentido eles reclamarem. Não faz sentido as pessoas reclamarem que o filme da Piada Mortal ali, depois dos 30 minutos iniciais, depois da incrível cena icônica que a Bárbara Gordon sofre lá o ataque do Coringa, né? O Coringa atira nela e ela fica paraplégica. Paraplégica ou tetraplégica? Não, é paraplégica. Paraplégica. Tetraplégica é geral. Não faz sentido as pessoas reclamarem que o filme é HQ animada. Eu acho que eles queriam, eu não sei, eu acho que eles queriam algo magnífico, sabe? Eles queriam uma produção a nível Batman vs Superman, por exemplo, né? Eu não sei, eu achei bem... A animação é super fiel à HQ, entende? Não tem, assim, algumas coisinhas ali, porque antes de eu assistir, eu reli a HQ, que é curtinha, né? Então dá pra ler em 2 ou 3 horas. E, assim, algumas coisinhas estão alteradas, mas é compreensível porque é outra mídia, né? A HQ é diferente da mídia da animação, então é compreensível que eles tenham que mudar algumas coisas. E eu realmente não entendo o motivo da reclamação de fato deles, né? All it takes is one bad day. That's how far the world is from where I am. Just one bad day. Quando a gente vai partir pra HQ, tem toda aquela cena, né? O Coringa compra não, né? Ele pega pra ele o parque de diversões lá do cara, deixa o cara lá meio transformado em um boneco de, sei lá, uma estátua. Tem lá os anõezinhos dele, que são uma coisa incrível. Bizarro. Exato. Incrivelmente bizarras, cara. Aqueles anõezinhos são incrivelmente bizarros. Tem lá os outros personagens do circo. Tem de tudo essa HQ. O desenho, a maneira como é feito os traços de toda a animação é incrível, mas o Gordon, né, o comissário Gordon, é excelente também. Você consegue entender o que ele tá passando ali naquele momento. Cara, é a HQ em forma de animação e as pessoas estão reclamando disso. Eu não consigo entender isso. É ser humano só sabe reclamar. E virou moda reclamar da DC, né? Porque agora a DC não presta pra fazer nada, a DC é horrorosa e não sei o que, bababá. A DC só fez o filme, a trilogia do Nolan, porque era o Nolan, só serve o Nolan. A DC agora fez Rebirth, um tipo de reboot, que não é reboot, é só um nome novo. E aí reclamaram da DC também. O problema é perguntar pra essas pessoas o porquê. Porque é fácil reclamar, falar que não gostou é mole. Nossa, é fácil. Mas você apresentar uma tese do porquê que não gostou, sem ser hate, sem ser pagar de o cara que odeia tudo, mas você apresentar uma tese de falar, eu não gostei por causa disso, disso, disso, eu duvido ali que 80% não vão saber o que é isso. Muitos deles acabam indo na ondinha de, ah, vamos falar mal da DC, então vamos falar mal da DC então, mas sem argumento vamos nenhum. Falar mal da DC e vamos falar bem da Marvel, né? A Marvel bate-se na cara, é. Ai, que delícia, Vingadores 2 é ótimo, bate na minha cara, ah, toma banho. É exatamente isso. A pessoa não tem uma opinião própria, ela acaba vendo a onda, né? A maré da zoeira. Aí acaba querendo pegar essa onda junto aí e, enfim, é o que a gente mais vê hoje na internet, é isso. É ódio gratuito. Com certeza. Senhor Mr. Play, pra gente finalizar aqui esse papo sobre esse filme, podcast rapidinho aqui, como a gente tinha combinado, vamos teorizar sobre a morte do Coringa. Opa, essa aí eu já vim preparado, rapaz. Essa aí eu vim preparado. E essa não tá na pauta, né? Tá até achando estranho. Falando, poxa, não vamos falar do final, que, né? Mas vamos lá, vambora. Eu, até pouco tempo atrás, eu achava que o Batman realmente tinha matado o Coringa nessa famosa última cena aí da HQ. Aí depois um amigo meu falou, não, mas isso não faz sentido, porque o Coringa atirou na Barbara Gordon e ela tá aí até hoje sendo a oráculo lá, sem paraplégica, andando de cadeira de rodas. Posso abrir um parênteses a respeito disso? Pelo que eu li, existia uma versão, o quadrinho bruto original mesmo, de que mostrava algumas cenas da Barbara Gordon nua na HQ. Não explicitamente, mas apareciam os seios dela e tudo mais. Sim, sim, sim. Existe isso. Eu tenho essa HQ aqui. Tem, olha aí. E assim, há quem defenda que esse quadrinho, essa parte assim, mostra que o Coringa estuprou, sim, a Barbara Gordon. Só que não fica explícito porque ainda é uma HQ pra criança, né? Digamos assim, ainda tem uma geração que vai ler aquilo ali, né? Não é mais 18, por exemplo. Então, na animação, eu achei fantástico porque você consegue ver que o Coringa tem o objetivo de abusar da Barbara Gordon. Por quê? Ele abre o botão dela e quando ele abre o botão da camisa dela, dá um close bem na cara dele. E ali você consegue ver a expressão, digamos assim, de tarado sem vergonha, que vai fazer uma maldade com a moça, entendeu? Que isso não aparece na HQ. Não fica tão explícito, pelo menos na versão, nas outras versões que saíram um pouco mais light. Puxando aqui pela memória, tem aí, deve fazer um pouco mais de um ano que eu li essa HQ, tá aqui, não, realmente não aparece a cara do Coringa, aparece as fotos, ele com fotos, né, dela com um decote mais avantajado e tudo mais, dando a entender realmente que ele estuprou ela, que ele fez diversas coisas com ela ali que, né, só fica na cabeça. Mas realmente não aparece, pelo menos eu não lembro. Vou até pegar aqui enquanto a gente bate o papo pra... Vou ver se eu ainda tenho ela aqui quando a gente bate esse papo aqui. Isso, porque na animação dá pra ver claramente. Ele abre o botão da camisa dela assim e dá um close bem na cara dele assim, que tá com aquela cara de pervertido. Aí você fala, ó... E depois até tem uma outra cena que o... Eu não sei se foi o doutor ou o comissário Gordon que fala, mas que ela foi encontrada nua no apartamento. Aí até o Batman fala, nua? Então dá a entender mais ou menos que realmente ela foi violentada. Não é uma certeza porque não tá implícito, né? Não fala, não, ela realmente foi violentada, né? Mas nas entrelinhas ali tá... Estão mais ou menos dizendo isso. Tô aqui com a HQ na mão. Não, realmente tem só... Ele abre a blusa dela. E tem só uma foto dele com a blusa na mão. Tirando só. Não aparece mais nada, não. E depois volta pro flashback que ele tem com os caras lá, né? Que ele vai assaltar e tudo mais. Mas exatamente, a cara de quem vai estuprar exatamente, não tem, não. Depois, pra quem ainda não assistiu, assista e presta bem atenção nessa cena. Que mostra... É coisa de, assim... 2 segundos, assim, ele abrir o botão e a câmera dá um close, assim, na cara dele. Mas, voltando aqui a falar, aí um amigo meu, né, falou, não faz sentido, porque o Coringa atira na Bárbara, a Bárbara fica até hoje com paraplégica. E se o Batman tivesse matado o Coringa, ele estaria morto até hoje, entre aspas, né? Ele teria morrido realmente em algum momento e a gente ia saber quando que ele ia renascer num reboot. Não, mas... Sei lá, a gente ia descobrir, né? Mas isso meio que deu um bloco naquela minha ideia que o Batman realmente tinha matado o Coringa e até hoje, assim, eu acho que realmente o Batman não matou o Coringa, não. Vamos analisar. Esse arco do A Piada Mortal, ele é um uma... Como é que eu posso dizer? Ele é um derivado. Eu não diria um spin-off, mas ele é um derivado, uma história alternativa, né? Que tanto é que é considerado por muitos a versão oficial de como seria o embate definitivo do Batman com o Coringa, né? Não dizendo que é, porque existem diversas histórias de Batman contra o Coringa. Então, assim, eu acredito... Quando a primeira vez que eu li... Eu fiquei com uma dúvida, assim, inacreditável no final. Eu reli porque eu falei, não, peraí, o que que tá acontecendo aqui, né? Aí eu analisando, aí eu vi, pô, a piada mortal. No final, o Coringa conta uma piada que pode ter sido a piada mortal. Mas será que foi isso? E eu fiquei nessa batendo cabeça a todo momento. Até que eu vi uma entrevista do Alan Moore. Alan Moore? Ih, rapaz, agora não tenho certeza. Mas eu creio que foi o Alan Moore dizendo exatamente isso. Que durante a HQ inteira, o Batman e o Coringa ficam falando, olha, vai chegar uma hora que ou eu mato você ou você me mata. Olha, tá chegando aquele momento, talvez você vai morrer ou eu vá morrer. E tá todo momento assim. Tanto é que quando a Bárbara Gordon tá no hospital, que o Batman visita, ela fala assim, olha, você tem que parar ele porque dessa vez ele passou dos limites. Ele foi além do que ele deveria ter ido. Então, juntando tudo isso, no final, quando você vê realmente o Coringa contando aquela piada, que realmente é muito boa a piada... foi engraçado a primeira vez que eu li. Você vê que é uma piada que o Batman ri junto também. É. Né? E aí tem um outro ponto interessante que na HQ eu vi mais vantagem do que na animação. Porque conforme o Coringa tá dando risada ali sobre a piada e o Batman tá rindo junto, na HQ você vê os dois rindo num quadro, depois só o Coringa rindo num quadro, né? E com o barulho da polícia atrás, e depois um quadro escuro com um chuvisco. E acaba ali. Na animação, você vê o Batman rindo até o filme acabar. Então, eu fiquei pensando, fala, se ele realmente matou o Coringa, ele matou o Coringa rindo. E isso é terrível, porque se ele matou o Coringa rindo, cara, ele tá passando uma imagem de psicopata. Exatamente isso que o Coringa diz antes, né? O que ele só é maluco assim porque ele teve um dia ruim. Ele fica nervoso até com o Batman, né? Fala, pô, mas caramba, você teve um dia péssimo e você não enlouqueceu igual a mim. Como? Como isso é possível, né? O fato é, cara, que eu, pessoalmente, odeio essas coisas que deixam na mão do leitor, assim, na mão do telespectador, essas coisas mais dúbias. Somos dois. Eu gosto quando o cara faz uma produção e ele me entrega o que ele quer dizer ali. Não me deixa com milhões de teorias aqui, porque... Isso me mata, cara. E não é uma teoria que, ano que vem a gente vai desvendar. Não, bicho. Piada mortal tem, sei lá, quase 30 anos, sei lá. Isso, é 88, né? E ninguém nunca disse nada, cara. Ninguém nunca fez um Piada Mortal 2 ou... Não, aí é que tá. O Alan Moore, ele confirma isso. Ele confirma realmente que o Batman mata o Coringa no final. Porque depois ele fala, gente, vocês não entenderam. Eu vou achar essa entrevista e depois eu até te mando o link pra caso você quiser linkar no post do podcast, mas ele fala assim, gente, vocês não entenderam. A piada mortal, ele contou a piada mortal. O Batman mata ele porque ele não vê a alternativa. Enquanto o Coringa tá ali, o Batman oferece ajuda, fala, dessa vez vai ser diferente, eu vou te oferecer ajuda, entendeu? A gente vai junto tirar você dessa. Coringa mostra interessado, mas ao mesmo tempo ele faz aquela piada e o Batman fala, olha, realmente sem condições. Aí... tem aquele desfecho ali, deixando você decide, entre aspas, né? Mas o próprio Alan Moore já confirmou isso. É, mas aí é complicado, porque antes, o comissário Gordon também fala, né, que o Coringa... Tem que mostrar pra ele que a nossa lei funciona, né? Exatamente. É aí que tá, cara. É tudo muito dúbio. Você não dá pra você... Não, eu tenho certeza que o Coringa morreu ali. Não, eu não tenho... Não dá pra ter certeza de nada. Dá pra você achar uma coisa ou outra. Agora, ter certeza, não dá, cara. Realmente não dá. É. Quando eu li, eu fiquei fascinado pela HQ. Eu achei ela sensacional, gostei muito. E o final, eu, depois de um tempo, eu já tinha aceitado a minha opinião, sabe? Falava, não, tá, eu aceito que o Batman matou o Coringa. Não tem a confirmação, mas eu aceito. Depois que eu ouvi essa entrevista dele falando isso, eu acho que, assim, pra mim, perdeu um pouquinho a magia, sabe? Eu reli depois, antes de ver o filme, e eu, caramba, cara. Tipo, eu já sei o final, cara. Me dá um final. Me dá um final que, sabe, entregando a resposta disso. Isso é horrível, cara. Pra mim, isso é horrível. Pra quem não gosta, assim, de uma coisa mais aberta, isso é horrível. Clark! Isto é entre mim e você. Mr. Play, me diz uma coisa, cara. Se você tivesse que escolher... Pois não. Uma HQ aí, ou uma animação, qual você escolheria? Piada Mortal ou Cavaleiro das Trevas? Caraca, tu me pegou agora, hein? Porque, assim, é difícil a gente comparar, porque o Piada Mortal, ele é um arco fechadinho e pequeno, né? O Cavaleiro das Trevas já é um pouco mais extenso. É, mas só existe o capítulo 1, né? O capítulo 2... Não, o capítulo 2 a gente deixa pra lá. Ai. Não vamos tocar nele não, deixa ele pra lá. Cara, eu acho que Cavaleiro das Trevas. É. Eu acho um arco tão bonito, tão perfeito, você consegue ver ali o que aconteceu sem precisar contar, sabe, assim, enfim, eu... Frank Miller ali realmente fez um belo roteiro. O desenho é uma coisa horrorosa, mas o roteiro de tudo, pra quem não sabe também, tem animação de Cavaleiro das Trevas, né, são em duas partes, uma animação excelente também. Isso a gente falando de Cavaleiro das Trevas, porque eu dei uma de doido aqui e botei Cavaleiro das Trevas no meio do bolo. Mas não tem nada a ver com o Cavaleiro das Trevas que a gente tá falando. Em termos de Piada Mortal, você prefere a animação ou o HQ? Cara, eu prefiro... Eu continuo com o HQ, mas na animação tem seus pontos fortes também. Tem seu, como, por exemplo, a interpretação do Mark Hamill como Coringa tá fantástico. Você imaginar a voz do Mark Hamill na HQ é um pouco mais difícil, né? Mas você vendo ali o Coringa falando e se expressando foi bem legal também. É um adeus, né? Até onde a gente sabe, é um adeus dele e um belo adeus. Eu, pessoalmente, só tenho a agradecer tudo que o Mark Hamill fez em nome desse personagem, desse vilão aí, que pra mim basta um Coringa pra derrotar todo o universo da Marvel. Um Coringa só. Um Coringa pra derrotar todo o universo da Marvel, mas esse só apenas eu. Mr. Play, se você tivesse que dar uma nota para a animação Batman Piada Mortal, qual a nota que você daria? Eu daria 8. Eu também daria 8. Eu tiraria 2 pontos aí, porque, cara, what the fuck, Paris, France. Exatamente. Eu dou 8, mas, assim, eu entendo o motivo daqueles 30 minutos estarem lá, né, mas pra mim, eu não vi necessidade, de fato. Entendo, mas não gostei muito dos 30 primeiros minutos. Por isso, minha nota é 8. Exatamente, cara. I've been thinking lately about you. You and me. About how this is going to end. About who will end up killing who. Perhaps you'll kill me. Perhaps I'll kill you. Perhaps sooner. Perhaps later. You know that, don't you? Bom, se você quiser ouvir mais a gente falando, eu falando sobre quadrinhos, falando sobre filmes, falando sobre coisas da vida, né? Tem o nosso podcast, o Playcast. Tá lá no site omisterplay.com. O site do Mr. Play tá repleto de textos, tem alguns vídeos que a gente já produziu, tem o nosso podcast que a gente fala de tudo. Recentemente a gente falou agora sobre como estariam os artistas que já morreram no dia de hoje, né? Como é que estaria Cazuza, como é que estaria Fred Mercury. Tá bem legal também. E se você quiser ver algo mais pessoal sobre mim, tem o meu Twitter, você pode seguir lá, @omisterplay. Tem a página do Facebook também, omisterplay. Fico feliz se você for lá e conhecer um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso site também. Tem os textos, viu? Lá a gente também escreve textos únicos, textos pessoais, falando sobre a vida e diversas coisas. Bom, gente, olha só. A gente já falou aqui bastante sobre a Piada Mortal, né? Demos a nota 8 aí pra essa bela animação. Realmente é uma bela animação. Eu gostei bastante. A gente teve aqui, a gente falou sobre as cenas de sexo. Eu tentei chamar uma participante feminina, mas pelo horário aqui que a gente dá gravação que eu quis gravar, eu não consegui ninguém. E eu gostaria de saber aí, cara, você que tá me ouvindo, você mulher, você homem também, por que não? Fale com a gente aqui, o que você achou dessa cena de sexo? O que você achou dessa personagem mais vulnerável em um mundo em que todas as personagens femininas estão vindo mais forte? O que você acha de tudo isso? Bom, gente, agradeço aí aos ouvintes, vou ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, galera.